Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, queria lembrar que aqui em Colonial Heights nós vamos realizar o curso Princípios e Métodos da Autoeducação de 1 a 6 de outubro. Nós não sabemos ainda se o curso poderá ser transmitido online ou não, então não prometemos nada a ninguém. Hoje eu vou ter que pedir a vocês algumas desculpas, porque o assunto da aula vai ser um pouco exótico. Por um motivo que me ocorreu durante a semana. Eu geralmente uso a quinta ou a sexta para estudar um pouco e pensar naquilo que eu vou dizer na aula, mas eu tive que ocupar esses dois dias redigindo umas observações a respeito de um sujeito que escreveu 120 páginas de livro a meu respeito. Então, no mínimo pelo tamanho, eu achei que aquilo merecia alguma atenção. E, de fato, como ele lida muito com documentação, então a coisa deu algum trabalho. Então, esse assunto ele cabe mais, evidentemente, no Mídia Sem Máscara ou até no Diário do Comércio do que aqui, mas lamento, mas eu não consegui pensar em outra coisa nos últimos dois dias. Então, vou dar aula sobre isso mesmo. Então, o texto, as notas que eu tomei a respeito vão ser, se pedir que o Silvio colocasse online para vocês, não sei se já está à disposição, mas eu vou ler aqui e comentar. De qualquer modo, é uma coisa boa para vocês avaliar o estado de coisas da sociedade brasileira e ver até onde chegamos. Então, vamos lá. Um senhor Gustavo Moreira, que se diz historiador e que a condescendência de seus pais talvez aceite como tal, ainda que num sentido muito elástico e generoso do termo, tem dedicado à minha pessoa mais atenção do que jamais imaginei merecer. Imprimi alguns dos artigos que ele escreveu contra mim e somavam 70 páginas em formato A4, o que corresponde a umas 120 páginas de livro. E ele continua, ele não vai parar. Por mais débil e apagada que seja a personalidade intelectual do referido, seria uma crueldade deixar tão devoto detrator falando sozinho, sem direito a uns míseros 15 minutos de atenção da parte daquele que o fez perder tantas noites de sono. Infelizmente, a volúpia de falar contra mim não corresponde, na mente do senhor Moreira, um equivalente interesse por ler aquilo que escrevo. A totalidade das fontes textuais em que ele apoia o seu extenso julgamento da minha obra e da minha pessoa não ultrapassa umas 30 linhas, espalhadas em artigos e comentários radiofônicos. Talvez, em compensação, inclui algumas frases extraídas de outros autores, como Júlio Severo, Graça Salgueiro e o deputado Bolsonaro, que aparentemente ele imagina seria a minha própria pessoa multiplicada em clones, dublês, pseudônimos, duplos etéricos ou coisa assim, já que ele responde às opiniões dele como se fossem as minhas. Mais ainda, a enxurrada de palavras que ele despeja sobre a minha cabeça não versa sobre nada da minha filosofia, nem da minha obra educacional, nem da variedade de estudos que realizei sobre tópicos de literatura, religião e história cultural. Enfoca exclusivamente algumas opiniões esporádicas que emiti sobre a escravidão islâmica, um assunto muito distante das minhas preocupações centrais. Mesmo supondo-se que aquelas 30 linhas estivessem repletas de asneiras, preconceitos e erros escabrosos, catalogar ideologicamente o autor de 12 livros publicados e não menos de 30 mil páginas de apostilas transcritas, condená-lo em tótem e negar-lhe até mesmo a condição de filósofo com base tão somente naquela amostragem microscópica, já seria um feito divinatório notável, capaz de reduzir Mãe Diná a um humilhante de segundo lugar. Aliás, eu já até pensei assim, quer dizer, muitas pessoas escrevem, a meu respeito, realmente contra mim, né? Assim, eles pegam uma frase aqui, um tópico ali, uma coisa que eu disse no rádio, e daí escrevem um montão de coisa, né? Então, e aquilo dá um trabalho, prolonga debates, as pessoas mandam comentários, né? E é sempre assim, sobre uma linha, duas linhas, não passa disso. Então, eu vejo que cada linha minha dá muito trabalho para essas pessoas, né? Imagina então a obra inteira. Eu já pensei, se juntar todos esses meus críticos, entre aspas, quanto tempo eles levariam para tentar obter uma visão geral da minha obra, né? E avaliar, por exemplo, ler todos os meus livros, né? Fazer um estudo científico a respeito, né? Ler todos os meus livros, assistir às aulas do seminário, assistir a História Essencial da Filosofia, etc, etc. E daí fazer realmente uma crítica estruturada, eu levaria alguns séculos, tá certo? Eu estou até sugerindo que nomeie uma comissão universitária de umas 3 mil pessoas, uns 3 mil professores, e talvez, cada um pegando um pedacinho, eles talvez consigam abarcar, não digo tudo, que seria um exagero, mas digamos uns 30% ou 40% da minha obra, né? E produzir, então, uma crítica em regra, talvez até devastadora, tá certo? É de fato uma coisa terrível a gente ver a dificuldade que essas pessoas têm. Eles querem criticar, mas ao mesmo tempo não querem conhecer, não querem se expor. Eu não vou me expor à influência do Olavo, porque ele vai fazer lavagem cerebral na minha cabeça. Eu tenho que me resguardar disso, a minha, né, alminha pura não pode ser contaminada com essas coisas. Então, eles mesmo querem falar do assunto, mas também não querem conhecer. Eu acho que isso é um drama, é um sofrimento muito, muito intenso para essas pessoas. Né? Mas eu acho que talvez dividindo o trabalho, né, dói só um pouquinho em cada um, e talvez eles consigam. Né? Não estudantes, tem que ser professores universitários. 3 mil professores universitários, eu acho que dariam conta do recado. Né? A situação no Brasil é exatamente esta. É claro que existe uma dificuldade física de discutir com 3 mil pessoas, mas é só dificuldade física, quer dizer, eu não poderia redigir uma resposta para cada um individualizadamente e teria que pegá-los no conjunto. Mas, sinceramente, eu acho que a totalidade da classe universitária brasileira não está qualificada, vamos dizer, para apreender o conjunto da minha obra e das minhas ideias, não está mesmo. É uma coisa muito complexa e muito abrangente para eles. Uma coisa que eles jamais imaginaram. Todos que se metem a discutir, eles não imaginam realmente o que eu penso a respeito. Eles pegam uma frase, duas e julgam tudo por aquilo e por ali. É como, sei lá, parece um arqueólogo que acha um pedaço de um pote e reconstrói uma civilização. Né? Toda uma civilização, toda uma concepção histórico-arqueológica da civilização, né? O serviço deles é mais ou menos isso, pega uma frase e a partir daí traça um perfil ideológico, né, com associações a correntes políticas que na maior parte dos casos eu desconheço ou desprezo, e sai daí o que eles imaginam que é uma interpretação ou imaginam até que é uma crítica. É uma coisa assim, tão, tão deplorável que a simples amostragem disso dá uma ideia da situação cultural no Brasil. Uma ideia assim que é digno de fazer você chorar. Então, continuemos. Aliás, a propósito de assuntos africanos, porque Georg Wilhelm Friedrich Hegel escreveu balelas depois desmentidas in loco pelo antropólogo Leo Frobenius. Hegel escreveu que não havia civilização alguma na África, que a África estava fora da história, tá certo? E que não tinha a menor importância. Daí o Frobenius foi lá e encontrou cidades inteiras, pelo menos ruínas de cidades inteiras, enormes, né? Uma civilização pujante, ele diz, o Hegel estava completamente errado, ele não sabia do que estava falando. Né? Nem mesmo os críticos mais ferozes de Hegel tiveram jamais a ideia de condenar a sua obra com base nessas páginas sem ter lido as outras. Né? Mas o senhor Moreira, com aquela valentia fácil de quem não sabe onde está se metendo, não recua diante desse desafio. De certo, um dos motivos pelos quais ele não hesita em arriscar tão temerariamente a sua reputação acadêmica é o fato de que ele não tem nenhuma. Não encontro na internet qualquer menção a livros da sua autoria e uma breve consulta ao site do Lattes fornece o currículo de vários Gustavos Moreiras que não são ele. A existência acadêmica e até física do senhor Moreira era inteiramente confidencial até que a breve menção que fiz a ele no meu programa de rádio atraísse para o seu blog, como ele próprio veio a confessar, o número surpreendente de 1.300 visitantes, de certa maior glória que ele já alcançou nesta vida. Meu currículo, ao contrário, é um documento público, onde constam realizações, prêmios, louvores da crítica e reconhecimentos acadêmicos que o senhor Moreira não poderá igualar mesmo que viva um século. E todos eles, para a grande indignação desse meu crítico, foram obtidos, aspas, sem diploma. o seu Moreira, que tem lá o seu, sem que ninguém no mundo acadêmico, internacional, nacional, estadual, municipal ou distrital ligue a mínima para isso, tem razão de se queixar. Ó mundo injusto! Talvez consciente de uma penúria curricular que pode levar o leitor às lágrimas, o senhor Moreira não se fia muito nos seus próprios argumentos e prefere apoiá-los em extensas citações de autoridades na matéria que ele escaneia diretamente das páginas de livros e reproduz no seu site. Essa medida seria prudentíssima e louvável se não fosse pelos seguintes inconvenientes. Primeiro, numa discussão que versa sobre escravidão islâmica, quantos estudos especializados sobre esse assunto aparecem na bibliografia citada? Nenhum. Ou são livros sobre o tráfico atlântico, que só mencionam o concorrente islâmico de passagem, ou são obras históricas genéricas sobre a escravidão islâmica, que não concedem, sobre a escravidão africana, perdão, que não concedem ao caso islâmico a atenção detalhada que se requer para uma discussão atualizada da matéria. É o caso de A Manilha e o Libambo, de Alberto da Costa e Silva, obra, aliás, notável sobre outros aspectos, que trata do caso islâmico numas poucas páginas, no meio de um total de 800. Segundo, das obras estrangeiras, a mais recente que ele cita é a de 1999, a de Paul Lovejoy, publicada em tradução brasileira em 2002, alheia, portanto, a tudo o que se descobriu da escravidão islâmica nos últimos 13 anos. Para piorar as coisas, Lovejoy, por sua vez, baseia-se em estatística dos anos 70. O hiato entre suas opiniões e as pesquisas recentes amplia-se, portanto, de 13 anos para 4 décadas. Terceiro, o homem confessa que mal passou na seleção de mestrado, arranhando um pouco de espanhol e de francês, e aceita, até com certo orgulho, o rótulo de erudito monoglota, sem notar que é um oxímoro proposital. Nessas condições, não tem mesmo acesso à bibliografia especializada mais recente, que não chegou ao Brasil. Claramente, ele ignora todas as obras que citei no programa Truth Speak de 25 de julho e ainda cai na esparrela de alegar contra elas, de novo, os dados que havia encontrado em obras anteriores, os quais justamente elas contestam e impugnam sem que ele o saiba. Quarto, os procedimentos... Ele até fez uma resposta ao Truth Speak, né? Disse, como que o Olavo diz isso assim, assim, se o Paul Lovejoy disse aquilo? Digo, o Paul Lovejoy disse antigamente, meu filho. Depois você descobriu alguma coisa. Quarto, os procedimentos bibliográficos... Isso aqui é um exemplo daquilo que eu tenho dito. Eu já mencionei aqui, mencionei no programa, mencionei em artigo. O ambiente na Universidade Brasileira é assim. O indivíduo vem de um meio inculto, às vezes classe pobre, e chega na universidade, aquilo para ele é uma abertura, aquilo é um mundo que, né, que se descortina, um novo mundo que se descortina perante ele. E o indivíduo fica ali impressionado, achando que aquilo que se discute na universidade, que chega até ele na universidade, é a cultura internacional. Embora, como ninguém lê nem em português, já viu que 38% dos alunos universitário brasileiro não sabe ler nem escrever, quer dizer, quando chega a ler é em português. Portanto, reflete apenas aquilo que o mercado, que as editoras populares do Brasil publicam, quer dizer, coisa para o público em geral. Então, a hipótese de ler trabalhos especializados, publicados, por exemplo, em revistas científicas estrangeiras, é uma coisa que está totalmente fora da perspectiva, exceto em alguns domínios técnicos, se você for numa faculdade de física, de matemática, você ainda encontra gente que é capaz de ler isso, biologia. Mas nessa área de filosofia, ciências humanas, história, tal, é impossível. Né? Então, isso quer dizer que o senso de autoridade que o indivíduo adquire ali na universidade, ele, de fato, é um bloqueio, é uma redoma mental da qual ele não pode sair, porque ele sai dali com uma segurança tremenda, porque comparado com o seu ambiente de origem, ele é realmente um homem culto, certo? Que fala com autoridade. E que existam outras coisas para além do horizonte mental da Universidade Brasileira é uma coisa que é impensável. Impensável. Ele não tem a menor ideia. Então, entre outras causas, como acontece com esse aqui, por estar impedido de consultar a bibliografia técnica recente, por desconhecimento da língua, né? Ou seja, não é assim arranhando o espanhol ou francês que você vai poder ler coisa. Primeiro em inglês você não vai poder ler nada. Mesmo em espanhol e francês, o conhecimento requerido, simplesmente, eu não digo nem para acompanhar a bibliografia científica, para acompanhar o debate jornalístico na França, você não consegue, né, com noções. Quer dizer, você precisa saber muito francês e muito espanhol para você poder acompanhar a bibliografia. A pessoa não tem condição disso, então o próprio bloqueio, a própria incapacidade delas, funciona como um reforço do seu sentimento de certeza e de qualificação. Ou seja, criou-se um estado realmente psicótico, onde aquele grupo de pessoas está separado do mundo, está amputado, está sem comunicações, né? Sem comunicações e sem meios de resgatá-lo. Então, quando vem uma informação de fora, que soa esquisita, a primeira reação do sujeito é rir. É que há, que há, que há, que há. Quer dizer, é o caipira que ri daquilo que está chegando ao conhecimento dele pela primeira vez e que é muito esquisito para ele. Eu admito que seja esquisito, tá certo? Tudo é esquisito para quem não conhece. Né? Então, por exemplo, quando eu disse isso, que a questão do, vamos dizer, da escravidão islâmica só entrou em linha de discussão pública nos últimos 15 anos, ele disse, isso é um absurdo, porque aqui está aqui o fulano, que em 1960 já falava disso, etc, etc. Bom, claro que se falava da escravidão islâmica. O que se descobriu nos últimos 15 anos, aliás, foi até antes, mas que só se tornou objeto de debate público nos últimos 15 anos, foi a dimensão da escravidão islâmica, enormemente maior do que todo o tráfico transatlântico. E também as características infinitamente mais cruéis e perversas da escravidão islâmica, que é uma coisa que permanecia escondida. Por exemplo, eu aqui mesmo, mais adiante, eu cito um documentário onde aparece ali uma comemoração da Unesco a respeito da escravidão, tá certo? E onde se fala só do tráfico transatlântico, quer dizer, não se menciona a escravidão islâmica. Isso por dois motivos. Primeiro, porque a ideologia terceiro-mundista estabeleceu que o Ocidente tem que ser condenado como, né, a civilização escravagista e racista por excelência. Segundo, porque existe uma aliança entre comunistas e islâmicos, quem não sabe. E terceiro, por lealdade religiosa, quer dizer, até mesmo africanos de religião islâmica têm medo de falar contra a escravidão islâmica, de contar o que sabem, porque isso seria considerado uma deslealdade religiosa. E além do fato de que o Corão autoriza a escravidão. Então, falar contra a escravidão seria, de algum modo, contestar o próprio Corão. Então, uns por medo, outros por cumplicidade, outros por comprometimento ideológico, sempre varreram o assunto abaixo do tapete. Não que não falassem de escravidão islâmica, falavam. Mas ou no sentido de diminuí-la, ou, na melhor das hipóteses, no sentido de estabelecer um equivalentismo, como nós veremos daqui a pouco. E o que se descobriu recentemente, na verdade começou a se descobrir na década de 60, mas para romper a barreira foi, né, difícil. Eu até mencionei como um sinal de que essa barreira agora caiu mesmo, o fato de que o livro do antropólogo africano Tidiane Ndiaye foi publicado pela Gallimard, que é a editora francesa de maior prestígio. Então, isso já não é mais um assunto marginal, a teoria da conspiração, não é mais isso. Isso aí já entrou no mainstream, tá certo? Mas entrou muito recentemente. Então, no Brasil, você vê que a ideia que se tem do assunto no meio universitário é exatamente esta que esse Gustavo Moreira transmite. Ou seja, eu estou analisando o caso dele não pela característica individual, mas pela tipicidade. Isso aqui é o que se pensa a respeito na Universidade do Brasil. E o que se pensa é a repetição do discurso já consagrado da ideologia terceiro-mundista. Onde existem os povos africanos, asiáticos, são as vítimas e o Ocidente é o escravizador, o malvado, etc, etc. Versão que é apoiada, evidentemente, por todos os governos e partidos islâmicos do mundo, porque lhes interessa. Só que essa versão não dá mais para se sustentar cientificamente. Dá para sustentar como discurso ideológico. Só que no Brasil, as pessoas acreditam ainda que isso é a versão científica. Vai levar mais uns 20 anos para as pesquisas recentes chegarem no Brasil, derrubarem a barreira universitária e chegarem aos quantos ouvidos dentro da Universidade Brasileira. Então, vamos lá. Quarto, Os procedimentos bibliográficos do cidadão são um tanto exóticos. Nada sabendo do antropólogo africano Tidiane Ndiaye, que citei naquele programa, e não tendo condições de lê-lo na edição francesa, o elemento vasculhou rapidamente a internet e ficou todo feliz de encontrar um vago homônimo, Pap Ndiaye. Ele disse, não achei aquilo, me conta aqui um genérico. Brandindo vitoriosamente contra mim. Ele pega lá uma estatística que ele viu no livro do Pap Ndiaye. Sem nem sequer notar que este Ndiaye mal tem com o primeiro a semelhança do nome. Jamais publicou qualquer estudo sobre a escravidão islâmica e nem sequer esteve na África, sendo toda a sua carreira de erudito voltada à condição dos negros nos Estados Unidos e na França. Ele é um historiador da América. São obras de história da América. E, mais recentemente, um estudo comparativo com a França. O que é que isso tem a ver com a escravidão islâmica, meu Deus do céu? No mínimo, o cara não é uma autoridade. Está certo? Num assunto. Mas em outro assunto. Aliás, nesse mesmo ponto, o anseio histérico de autojustificação leva o rapaz a fazer de si próprio objeto de uma piada involuntária, ao dizer que estava impedido de ler o verdadeiro Ndiaye por encontrar-se convalescente de uma operação na bacia. Não entendo como a recuperação do seu órgão sentante poderá ajudá-lo a entender melhor uma língua da qual ele acaba de confessar que não sabe nada ou quase nada. Mas, afinal, cada um lê por onde pode, não é mesmo? Quinto. Quer dizer, não posso ler em francês porque estou com a bacia quebrada? Quinto. Para provar que estou redondamente enganado ao dizer que um debate mais fundamentado sobre a realidade da escravidão islâmica é coisa muito recente, datando dos últimos 15 anos, o senhor Moreira me esfrega na cara, com os ares triunfais de sempre, o fato de que estudiosos anteriores a esse período, como Lovejoy e Costa e Silva, já haviam tratado do assunto. Nem lhe passa pela cabeça que tratar do assunto nos anos 70, 80 e 90 é uma coisa, estar atualizado com os dados mais recentes é outra totalmente diversa. E uma terceira ainda é saber que esses dados contradizem muitas opiniões correntes entre os que haviam tratado do assunto anteriormente, nos quais o senhor Moreira continua a confiar como se tivessem dito a última palavra a respeito. Na verdade, todos os principais estudiosos que lidaram com essa matéria nos últimos anos se queixam, como Herbert S. Klein, de que, aspas, mesmo hoje, malgrado um quarto de século de pesquisas internacionais sofisticadas, o fosso entre a opinião comum e o conhecimento erudito permanece tão profundo quanto no momento em que o tráfico de escravos foi colocado em questão nos círculos cultos da Europa no século XVIII. Ou seja, a imagem pública que se tem ainda é a mesma do século XVIII, só organizada e transformada, vamos dizer, em instrumento de agressão ideológica por parte do pessoal terceiro-mundista. Já em 2004, Olivier Petré-Grenouillot, faltou um I aqui no nome do Grenouillot, observava, aspas, prossegue o Klein, aí não houve somente o fracasso do diálogo entre os universitários e o público letrado, mas houve também uma surpreendente ignorância no seio mesmo do mundo acadêmico. Então, por exemplo, as estatísticas que Paul Lovejoy cita, elas já estavam impugnadas na própria década de 70. Só que não era uma coisa que se sabia. Era uma coisa que tinha sido publicada em trabalho especializado aqui e ali. Talvez escapou a atenção dele. Lovejoy é um historiador sério, ninguém vai negar isso aí. Já em 2004, Olivier Petré-Grenouillot observava, enquanto o cidadão comum e o não especialista acreditam com frequência tudo saber a respeito do tráfico de escravos, mitos e lendas persistem ao passo que espessas brumas continuam a obscurecer aspectos essenciais. Vocês vão ver que aspectos monstruosamente importantes foram esquecidos, pelo menos até a década de 90. Ora, nunca pretendi ser nada mais que um mero cidadão comum alheio aos estudos especializados, mas a ninguém esse rótulo cabe mais apropriadamente do que ao monoglota, cujas fontes de informação estão limitadas ao mercado editorial popular, de um país notoriamente deficiente nessa área, onde as obras chegam, quando chegam, com 30 ou 40 anos de atraso. Este, sim, está reduzido a papaguear mitos e lendas, sem ter a menor ideia de que ninguém mais nos meios científicos lhes dá o menor crédito. A própria candura real ou fingida com que ele cita estudos mais antigos, para fazer de conta que assim compensa o seu desconhecimento dos dados recentes, mostra que sua visão do assunto não é de maneira alguma de um estudioso acadêmico sério, mas apenas de um discutidor barato, empenhado em validar, por todos os meios lícitos e ilícitos, a ideologia terceiro-mundista que faz do tráfico transatlântico o flagelo supremo e atenua capciosamente os crimes bem maiores cometidos pelos muçulmanos contra a população africana. Antes de mentir sobre a escravidão islâmica, o Sr. Moreira prepara o terreno com uma espécie de captatio benevolentiae às avessas, mentindo sobre a minha pessoa. No seu artigo Balelas de Olavo de Carvalho, de 25 de abril, ele começa assim. Olavo de Carvalho, filósofo e jornalista sem diploma, é uma das maiores celebridades conservadoras da internet, na qual constantemente se queixa da falta de reconhecimento institucional. Desafio o Sr. Moreira a mostrar uma única frase minha onde eu me queixe da falta de reconhecimento institucional. Bem, ao contrário, tenho dito e repetido que títulos concedidos por qualquer universidade brasileira nas áreas de filosofia e ciências humanas não valem nada como provas de capacitação intelectual. Veremos adiante como o próprio Sr. Moreira é mais uma prova disso entre milhares. Além disso, reconhecimento da parte de instituições e pessoas verdadeiramente qualificadas nunca me faltou. O Instituto Brasileiro de Filosofia, a Maison des Sciences de l'Homme, o primeiro Congresso e Escola Mundial de Lógica Universal de Montreux, Suíça, a Georgetown University, o New Europe College de Bucareste, sem contar celebridades internacionais do campo da filosofia, como Miguel Reale, Alexandre Costa Leite, David Walsh, Jean-Yves Béziot, aqui são Yves com Z, Yves com S, Béziot, Romano Galef e tantos outros que me honraram com convites para aulas e conferências, quando não com louvores expressos, são com toda evidência mais qualificados para julgar o meu trabalho do que a universidade que concedeu o título de historiador a um monoglota, confesso, incapacitado para atualizar-se com a bibliografia da sua profissão. Quando se considera que sem o domínio cabal de pelo menos uma língua estrangeira o estudante não pode ser aprovado nem no exame vestibular, o título de mestrado concedido nessas condições é em si mesmo um escândalo que bem denota o estado das nossas universidades. Quer dizer, como é que o cara entra num mestrado? Eu arranho um pouquinho de espanhol. Pô, arranhar espanhol é uma coisa que o brasileiro faz por instinto. Eu já notei assim, que todo brasileiro entende um pouco de espanhol, quando, o que não é verdade, é o contrário. Se você vai na Argentina, no Peru, na Bolívia, o pessoal não entende português. Mas o brasileiro entende um pouco de espanhol assim por orelhada. Tá certo? Todos nós falamos portunhol. Então, arranhar um pouco de espanhol é o quê? Portunhol. Quer dizer que o sujeito entrou no, foi aprovado num mestrado com portunhol? Isso é para fechar a universidade que deu título para ele. Daí, prossegue. Olavo Carvalho produz teorias da conspiração em doses generosas. Previsivelmente, em boa parte de seus artigos, os muçulmanos ocupam o papel de vilões, de ameaça constante à civilização ocidental. Todavia, no afã de combater o inimigo, ele não economiza disparates e vias de valor que mais caberiam ao chefe de uma torcida organizada. Eu gostei do previsivelmente. Quer dizer, ele já tem uma expectativa. Esse cara deve ser um anti-muçulmano. Portanto, ele é um anti-muçulmano. Né? A tentativa grotesca de me expor à execração pública como inimigo visceral do Islã é uma prova cabal de que o sujeitinho se imagina qualificado para me julgar e condenar sem ter sequer examinado por alto o meu currículo, onde consta o prêmio recebido do governo da Arábia Saudita por um estudo sobre as origens do Islã. E, aliás, sem ter tido nem mesmo o cuidado de procurar no meu site outras menções à civilização islâmica para ver se confirmam a imagem de detrator sectário que ele deseja pintar de mim. Então, você quer saber o que você pensa sobre o Islã? Bom, você não pode basear. Ou se ele falou uma coisa sobre a escravidão islâmica, então ele é evidentemente um detrator sistemático do Islã inteiro. Né? Então, é aquele negócio do arqueólogo. Você pega um pedacinho de um pote e daí você deduz toda a história de um milênio, né? Se tivesse o mínimo indispensável de idoneidade requerido para ler os escritos do autor antes de vociferar contra ele, o infeliz teria encontrado, entre as amostras, as seguintes. aspas. Na verdade, o Islã, acusado de sectarismo estreito, é a mais ecumênica das religiões. Na sua doutrina da sucessão dos profetas de Adão a Maomé, estão incluídas e legitimadas todas as religiões monoteístas, concebidas como patamares históricos de uma revelação única que culmina na Laylatul Qadr, a noite do poder, quando o arcanjo Gabriel começa a ditar a Maomé os versículos do Corão. Pode achar o que quiser dessa concepção, você pode até ser contra ela, mas você não pode dizer que ela é sectária e exclui as outras religiões. Isso aí está no Corão mesmo, quer dizer, povos que têm o livro revelado, são chamados povos do livro, e a salvação deles está explicitamente garantida no próprio Corão, que tem um versículo até que diz, né, concorrei na prática do bem, que no juízo final eu dirimirei as vossas divergências. Ele falando isso para muçulmanos, cristãos e judeus. Tem outro, onde ele diz que no juízo final ele enxugará as lágrimas de todos os membros do povo do livro. Então, claro, mais garantia do que isso não é possível. Então, André, continuo eu, no outro artigo. Essas considerações impugnam a tirada anti-muçulmana com que o historiador Paul Johnson deu substancial ajuda involuntária tanto aos inimigos do Islã quanto aos de Israel e do Ocidente. Pretendendo demonstrar a radical hostilidade do Islã às demais religiões, especialmente ao cristianismo, Johnson citou a Sura 9, versículo 5. Matai os idólatras onde quer que os encontreis, e capturai-os, e cercai-os, e usai de emboscadas contra eles. Fecha. Mesmo em seu sentido mais geral possível, o termo idólatra não se aplica aos povos monoteístas. Nessa passagem em especial, ele se refere aos politeístas da Meca, mencionado no versículo anterior. Ele está falando dos politeístas da Meca, e daí continua. Persiga-os e mata. Estou falando de um alvo muito específico, né? Isso foi publicado na época, em 20 de outubro de 2001. Daí, mais recente, depoimentos e mais depoimentos, documentos e mais documentos comprovam que o radicalismo muçulmano não brotou espontaneamente da sociedade islâmica, da cultura islâmica, mas foi criado pelos serviços de inteligência soviéticos e ainda é alimentado e monitorado por agentes russos. Daí eu cito um artigo do Yon Mihai Pachepa, que foi o cara que liderou esta operação, e outro da Claire Berlinski, que é a filha do David Berlinski. Além disso, o governo americano continua tratando Vladimir Putin como parceiro confiabilíssimo, enquanto os intelectuais conservadores produzem toneladas de retórica piedosamente cristã para lançar a culpa do terrorismo em tradições corânicas de 14 séculos, ajudando a ação da KGB e FSB a recobrir-se da camuflagem islâmica que precisamente estava nos seus planos desde o início. Você vê que não são palavras de um anti-muçulmano sectário, como ele deseja me pintar. No artigo Três Pistas Falsas, publicado em Época em 29 de setembro de 2001, menos de duas semanas após o atentado do World Trade Center, que despertava ódio anti-islâmico por toda a parte, eu escrevia, aspas, explicar os atentados como efeito do fanatismo, da belicosidade, do atraso da religião islâmica é talvez o erro mais grave de todos, pois fomenta um conflito geral entre o Islã e o Ocidente. O esforço do Sr. Moreira para me retratar como fanático anti-muçulmano é, portanto, algo mais que mera desonestidade intelectual. É um crime de difamação em toda a linha. Fique claro, desde o início, portanto, que não estou aqui discutindo com um adversário intelectual, mas com um criminoso chinfrim, o qual, no intuito de jogar contra mim a comunidade islâmica que tanto prezo e respeito, não hesita em me atribuir opiniões que não tenho e que são da sua própria invenção exclusivamente. Daí prossegue ele. Refratário a Barack Obama, quem acusa alternadamente de ser muçulmano, comunista e queniano. Então, vamos lá. Desde logo, nunca escrevi nem disse que Obama tivesse nascido no Quênia. Dou ao Sr. Moreira um prazo de 10 anos, ou de um século, se ele quiser, para localizar nos meus escritos e emissões de rádio qualquer afirmativa nesse sentido. Com relação aos termos muçulmano e comunista, aqui tem uma sutileza. O advérbio alternadamente dá a entender que se trata de qualidades mutuamente excludentes e contraditórias, que as tontas atribuam a Barack Obama no puro intuito de dizer alguma coisa, qualquer coisa, contra a criatura. Na verdade, nunca escrevi que Obama fosse uma coisa nem a outra. Escrevi, sim, que ele trabalha em favor de um esquema de poder internacional em que se aliam contra os Estados Unidos comunistas e radicais islâmicos. Aliás, não simplesmente muçulmanos, tupu. Radicais islâmicos, especificamente. A existência desse esquema é notória. Bom, posso acrescentar a bibliografia aqui de 30 obras a respeito. Para o cidadão comum desinformado, que entende as sentenças apenas pelas acepções nominais dos termos, sem referência aos fatos subentendidos que ele desconhece, os qualificativos de muçulmano e comunista podem soar mesmo contraditórios, dando a impressão de que sou um louco empenhado em xingar Barack Obama per fraz et per nefas. O senhor Moreira usa aí da própria ignorância como instrumento para explorar a ignorância alheia. O procedimento é caracteristicamente difamatório e não é de maneira alguma aceitável numa discussão intelectual séria. Após esse começo triunfal, que retrata o seu autor muito mais claramente do que a mim, ele qualifica de pérola a seguinte afirmativa que encontrou num artigo meu de 2009. O Islã é a cultura mais escravagista dos últimos 2 milênios. Essa afirmativa bastou para que o senhor Moreira acreditasse, ou fingisse acreditar, que via em mim um inimigo jurado da civilização islâmica. Como já expliquei, ele nem mesmo tentou confirmar essa impressão mediante a consulta a outros textos meus, que a desmentem frontalmente. Deduzir de uma afirmação isolada um perfil ideológico inteiro, caracterizando-o como uma tomada de posição unilateral e até fanática, é o procedimento típico de quem está, ele próprio, infectado de veneno ideológico, ao ponto de nem de longe conseguir vislumbrar que a vítima de seus ataques pode ser um intelecto equilibrado, capaz de perceber aspectos contraditórios no seio da realidade e admitir, como no caso, que uma civilização possa ser ao mesmo tempo portadora de valores universais e autora de crimes abomináveis. Aliás, isso aqui, você que acompanha as minhas aulas há muito tempo, a tolerância às contradições da realidade é condição básica da vida intelectual. Se você não aceita contradição, não aceita dúvida, não aceita estar de perplexidade ante fatos que aparentemente se desmentem uns aos outros ou que expressam valores contraditórios, você não tem condição de estudar, meu filho. Se você quer apaziguar a sua alma já de imediato, quer dizer, você quer permanecer num estado de homeostase, você não tem como estudar. Porque o que alimenta a nossa vida intelectual são problemas, são dificuldades, são contradições, e não adianta negá-las. Né? Então, veja, você procurar contradições num discurso é espírito de contradição, portanto, espírito de expor. Isso aí brasileiro sabe fazer. Agora, aceitar as contradições que se apresentam na própria realidade, isso ninguém consegue fazer. Então, todo mundo quer aquela coerência fácil, tá certo, que aplaca as dúvidas e reafirma a posição dele instantaneamente. Pessoas assim estão desqualificadas para estudar, meu Deus do céu. Você tem que fazer exatamente o contrário. Quando você lê um discurso, você não tem que procurar contradição nele. Contradição verbal, contradição lógica, às vezes não é importante. O sujeito pode dizer verdades imensas de uma maneira que pareça contraditória. Então, o que você tem que procurar num texto, numa afirmação, é o contrário, é a sua coerência, a sua unidade, principalmente quando você lê escritos dos filósofos. Agora, a realidade, ela por si mesma vai lhe mostrar milhares de contradições que você não sabe resolver. E essas contradições são precisamente preciosas. Então, por exemplo, as pessoas costumam fazer perguntas assim, o que, que você acha, por exemplo, do Islã? Se o senhor quer que eu diga, gosto ou não gosto? Sou a favor ou sou contra? Se o senhor não percebe o absurdo que existe de esperar que uma pessoa seja a favor ou contra de uma civilização inteira? Hã? Assim, o que você acha do budismo? Se é a favor ou contra? Meu filho, sabe quantos anos de história tem o budismo? Ou o hinduísmo? Ou a civilização islâmica? Né? Você acha que essas coisas, o budismo, a civilização islâmica, Roma dos Césares, são partidos políticos no qual você pode votar a favor ou contra? Você acha que isso aí é o PT, o PSDB? Né? Você acha que isso é como artigos no supermercado, você gosta desse, não gosta daquele? Então você já provou que é um burro, incurável. Né? Quer dizer, o mínimo que você tem que ter perante essas totalidades históricas complexas é justamente o respeito pela sua complexidade e riqueza. Então, você fatalmente vai encontrar, ao estudar qualquer dessas civilizações, valores universais absolutamente indispensáveis, né, à formação da humanidade e horrores imensuráveis. Tudo isso está junto. E você não sabe exatamente como separar uma coisa da outra ou como articular uma com a outra. A gente nunca sabe. Né? Então, Por exemplo, esses dias eu estive lendo o livro do Malachi Martin, né? Declínio e Queda da Igreja de Roma. Tá certo? É uma história da igreja, mas contada só do ponto de vista dos papas. Ele não fala dos santos, ele não fala dos missionários, ele não fala de tudo que a igreja está fazendo em volta. Ele só fala do que está se passando no Vaticano. É uma história de horrores, de você ficar absolutamente deprimido e nunca mais querer ouvir falar da Igreja Católica. É? Eu digo, mas no entanto, enquanto estava acontecendo isso, enquanto os caras estavam lá fazendo sacanagem, tomando, né, expulsava o outro da cátedra de Pedro a pontapés, ou matava o sujeito para tomar o lugar dele, né, ou comprava todo mundo para votar nele, enquanto os caras estavam fazendo isso, estavam acontecendo milagres extraordinários. Você tinha aquelas figuras monumentais, como Santa Teresa, como São Francisco de Assis, São Vicente Ferrer, que estão fazendo milagre para tudo quanto é lado. Hã? Então, São Vicente Ferrer fez uma pregação em Paris durante 20 dias, falou 20 dias sem parar. O pessoal fala do Fidel Castro fala durante 8 horas, São Vicente Ferrer falou 20 dias. Pior, ninguém saiu dali. O pessoal ficou 20 dias ouvindo. Isso é uma coisa altamente documentada. Né? Todos os tetos da praça tiveram que ser reformados depois, porque não cabia gente na praça, o pessoal subia no teto. São os grandes acontecimentos da história humana. E claro que houve milhares de conversões. Isso estava acontecendo enquanto tinha lá um cardeal, um papa, filho da mãe, mandando matar o outro, corrompendo, soltando propina. E é tudo isto. Eu digo, mas isto é a realidade, meu Deus do céu. Hã? A realidade, vamos dizer, ela é maior do que as nossas ideias simplórias. Maior do que o nosso desejo de uma resposta. Agora, se isto é assim, até para estudar a Igreja Católica, como não há de ser para estudar o Islã ou qualquer outra coisa? É? Quer dizer, o sujeito não concebe, ele não tem ideia do que é um intelecto sério, que é justamente aquele que é capaz e que até aprecia essas contradições. Né? Então, olha lá, o ódio do senhor Moreira à civilização cristã é que é inteiramente coerente consigo mesmo, um bloco sólido, onde não há espaço para atenuantes e concessões. É evidente, aqui saiu, é evidente que ele me imagina a imagem e semelhança dele próprio, apenas com signo invertido. E não é só ele, um monte de gente. Né? Seguem-se várias páginas nas quais, baseado em dados que Paul Lovejoy extraiu de estatísticas colhidas entre 1970 e 1979, o senhor Moreira conclui que o tráfico muçulmano e o ocidental fizeram aproximadamente 11 milhões de escravos cada um, donde, conclui ele, aspas, na melhor das hipóteses para o lado de Carvalho, o quadro seria de um tenebroso empate técnico. Sigo eu. Sim, seria. Mas só se os estudos a respeito, como os conhecimentos que deles tem o senhor Moreira, tivessem parado em 1979. Desde então, descobriram-se algumas coisinhas. Vejamos algumas só a título de amostra. Primeiro, os traficantes muçulmanos não levaram para seus países 11 milhões de escravos. Levaram entre 15 e 17 milhões. Segundo, 7 séculos antes que os europeus chegassem à África, os muçulmanos foram os genuínos inventores do tráfico negreiro. Antes deles, praticamente não havia escravidão naquele continente. O que havia era um regime de servidão, semelhante ao do feudalismo europeu, onde o servo, malgrado a posição social inferior, tinha sua renda própria, estava vinculado ao seu senhor por um juramento de fidelidade mútua e, em geral, era considerado um membro da família. Os árabes não só introduziram ali a escravidão em larga escala, mas criaram todo um sistema comercial de dimensões continentais, devastando comunidades e nações, demolindo estruturas sociais milenares e infectando de espírito escravagista primeiro alguns indivíduos e grupos locais, depois povos africanos inteiros que, com o decorrer do tempo, acabaram aprendendo, como o malfadado reino de Oyos no século XVIII, a se tornar aprisionadores de seus irmãos. Pelo menos 8 séculos antes que ideias semelhantes ocorressem aos europeus. Um artigo do qual preciso ler um pedacinho para vocês entenderem do que se trata. Pelo menos 8 séculos antes que ideias semelhantes ocorressem aos europeus, os muçulmanos foram os primeiros a criarem e disseminar em todas as classes sociais, da intelectualidade ao povão, teorias da inferioridade racial dos negros, para justificar a escravização em massa dos povos africanos. Ou seja, você tinha todo o sistema comercial, o aparato policial militar suficiente para botar para funcionar, e todo o sistema de justificação ideológica pronto. Muito antes que chegasse o primeiro português na África. O senhor Moreira leu o artigo em que demonstro isso, já que o menciona numa de suas críticas, mas espertamente desviou os olhos do assunto central ali abordado para concentrar-se numa afirmação de passagem que fiz sobre a invasão da Etiópia. Voltarei ao assunto mais tarde. Então, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês verem do que se trata. Chama África às Avessas. O terceiromundismo, que foi uma invenção de Stalin, acabou por se tornar, e é até hoje, uma das maiores fontes da autoridade do espírito revolucionário, instilando na alma da civilização ocidental um complexo de culpa inextinguível e obtendo dele toda a sorte de lucros morais, políticos e financeiros. Subscrita pelos organismos internacionais, acabei de mencionar a Unesco, alimentada por fundações bilionárias e várias dúzias de governos, trombeteada por incansáveis tagarelas como Noam Chomsky e Edward Said, entronizada como doutrina oficial que toda a grande mídia da Europa, por toda a grande mídia da Europa e dos Estados Unidos, essa ideologia toda feita de mendacidade oportunista acabou por se impregnar tão profundamente na opinião pública que qualquer tentativa de contestá-la, mesmo em tom neutro acadêmico, vale hoje como prova inequívoca de racismo. Um de seus dogmas principais é justamente a acusação de racismo atirada genericamente ao rosto de toda a cristandade por incontáveis exércitos de intelectuais ativistas e, nas últimas décadas, por todos os porta-vozes do radicalismo islâmico. Imbuído da crença na inferioridade congênita dos negros, o homem branco europeu teria sido, segundo essa doutrina, o escravagista por excelência, dizimando a população africana e financiando, com a desgraça do continente negro, a revolução industrial que enriqueceu o Ocidente. Tudo nessa teoria é mentira. A começar pela inversão da cronologia. Os europeus só chegaram à África por volta da metade do século XV. Muito antes disso, o desprezo racista pelos negros era senso comum entre os árabes, como se vê pela palavra de alguns de seus mais destacados intelectuais. Extrai esse exemplo do livro de Bernard Lugan, Afrique, l'histoire à l'endroit. Ibn Khaldun, o historiador tunisino, 1332-1406, assegura que, se os sudaneses são caracterizados pela leviandade e inconstância, nas regiões mais ao sul, aspas, só encontramos homens mais próximos dos animais que de um ser inteligente. Eles vivem em lugares selvagens e grutas, comem ervas e grãos crus e às vezes comem-se uns aos outros. Não podemos considerá-los seres humanos. Isso Ibn Khaldun, o maior historiador do mundo islâmico, isso não depõe em nada contra o restante da obra de Ibn Khaldun. É um erro grosseiro, preconceituoso, assim como aquilo que Hegel escreveu sobre a África, mas isso não invalida o restante da obra dele. O escritor egípcio Al-Absiri, 1388-1446, pergunta: que pode haver de mais vil, de mais ruim do que os escravos negros? Quanto aos mulatos, seja bom com eles todos os dias da sua vida e de todas as maneiras possíveis, e eles não lhe terão a menor gratidão. Será como se você nada tivesse feito por eles. Quanto melhor você os tratar, mais eles se mostrarão insolentes. Mas se você os maltratar, eles mostrarão humildade e submissão. Iyad al-Sabt, 1083 a 1149, 500 anos antes dos portugueses chegarem lá, escreve que os negros são, aspas, de todos os homens os mais corruptos e os mais dados à procriação. Sua vida é como a dos animais. Não se interessa por nenhum assunto do mundo, exceto comida e mulheres. Fora disso, nada lhes merece atenção. Ibn Butlan, reconhecendo que as mulheres negras têm o senso do ritmo e resistência para os trabalhos pesados, observa, aspas, mas não se pode obter nenhum prazer com elas, tal o odor das suas axilas e a rudeza do seu corpo. E assim vai, pá, pá, pá, pá. Quer dizer, o artigo é sobre isso. Tudo, toda esta parte ele ignora. Lá para dentro eu falo um negócio sobre a invasão da Etiópia, e ele se pega ali para criar um debate. Não, por enquanto não assunto, não interessa, eu vou tratar mais adentro. Então, ora, a simples prioridade temporal e ampla disseminação social do racismo antinegro nos países islâmicos já bastaria para demonstrar, mesmo sem os dados suplementares aqui fornecidos, que o Islã foi, de fato, a cultura mais escravagista dos últimos dois milênios. O senhor Moreira fez bem em fugir do assunto, lendo do artigo só as partes que julgava poder contestar. Doze escravos negros que vieram para a América, a quase totalidade não foi aprisionada por europeus, mas por muçulmanos. O escravo, quando é vendido, simplesmente troca de dono. A condição de escravo lhe advém desde o instante mesmo da sua captura. Antes de ser escravo de portugueses, espanhóis ou franceses, o total de escravos aprisionados e vendidos por muçulmanos sobe, portanto, para a casa dos 25 milhões. Na mais branda das hipóteses, o equivalentismo numérico do Sr. Moreira é, em toda a linha, uma trapaça. No arrebatamento da sua fúria anti-ocidental, o Sr. Moreira exclama, aspas, a transferência de mais de 6 milhões de homens e mulheres da África para a América somente no século XVIII é um processo sem paralelo na história que não pode ser minimizado ou justificado. E comento eu, tem razão, não pode ser minimizado ou justificado, mas pode ser comparado. Afinal, o que o Sr. Moreira propõe não é precisamente uma comparação no qual o Ocidente sai com a pecha de malfeitor supremo, muito pior que os muçulmanos, pois façamos a comparação. É, de fato, uma crueldade abjeta jogar pessoas no fundo de um porão de navio para que atravessem um oceano deitados num chão de madeira em condições de higiene abaixo de deploráveis. Mas que é isso, comparado ao crime hediondo de fazê-las caminhar milhares de léguas entre florestas e desertos, atravessar às vezes um continente inteiro com os pés sangrando, atadas umas às outras por ferros e cangas, sob o chicote do feitor, para chegar ao porto, onde o porão da caravela portuguesa e espanhola, uma vez atingido esse paroxismo de sofrimento, era ao menos uma promessa de descanso. Existe comparação entre essas duas coisas? Deixar os caras deitados por dois meses no fundo do porão do navio e você obrigar os caras a atravessar deserto, floresta, às vezes a África inteira para chegar ao porto, pegava o cara lá no leste da África e trazia até o ocidente para vender para o português no porto. Hã? Chegava a morrer 80% no caminho. Essa aí eu nem entrei nisso, que é a mortandade dos dois lados. Também não entrei no problema das castrações que ele discute. Ele diz, não, é impossível. O lado de que castrar 90% é impossível, porque senão eles não teriam procriado. Mas não procriaram mesmo. Essa é a característica. Você veja, enquanto, por exemplo, a população de descendentes de escravos no Brasil é metade do país. Nos Estados Unidos é de 10 a 15%. Tá certo? Quantos sobraram no mundo árabe? Quase nenhum. Porque eles só queriam as mulheres. E castravam os homens. Os homens só serviam para duas coisas. Ou para castrar, ou para mandar para o exército, onde iam morrer. E eles ficavam com as mulheres e iam, né, tendo sexo com as mulheres e fazendo filhos nelas e branqueando. Quer dizer, eles inventaram o branqueamento. Então, só sobrou árabe. É difícil você achar um preto verdadeiro no mundo islâmico. Claro, tem nações africanas islâmicas. Isso é outra coisa. Mas no mundo árabe, cadê, né, os milhões, os descendentes dos milhões e milhões de africanos que foram para lá? Não tem, meu filho. Porque os homens foram capados. E as mulheres foram, as gerações obtidas das mulheres foram sendo branqueadas. Então, o que ele diz que é impossível é exatamente o que aconteceu. E tem muitos livros sobre isso, que o rapaz não leu, ninguém no Brasil leu e ninguém quer saber. Eu mostrei alguns no programa Proudspeak. Tal é mais uma diferença entre o tráfico muçulmano e o ocidental, que o senhor Moreira, cego de ódio à civilização cristã, não quer ou não pode enxergar. Incapaz de contestar essa diferença, ele tenta lançar uma cortina de fumaça sobre a realidade, alegando que no século XV, antes mesmo da sua chegada oficial à África, portugueses andaram capturando escravos negros em vez de comprá-los dos árabes. Em apoio desta afirmação, ele reproduz um trecho do renomado historiador Charles Boxer. Charles Boxer era um historiador inglês que morou muito tempo no Brasil e escreveu coisas importantes a respeito. Segundo o qual, diz o Sr. Moreira, aspas, antes da metade do século XV, quando os europeus ainda não haviam chegado a Angola, os portugueses já promoviam razias em busca de escravos na África Ocidental e nas Ilhas Canárias, fecha aspas. E aí o charlatanismo visceral do Sr. Moreira chega a um de seus pontos altos, recorrendo ao expediente de citar um texto na esperança de que o leitor não o leia, ou leia só o começo, e não perceba, portanto, que ele diz o contrário do que se pretende fazê-lo dizer. Isso eu já notei, isso é constante nessa gente. Como, por exemplo, o pessoal que diz, aqui está aqui a prova, o ano passado mesmo que saiu isso, não sei se foi o ano passado, mas não faz muito tempo, a prova de que o golpe de 1964 foi tramado nos Estados Unidos. E daí eles põem lá uma gravação de um telefonema entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Johnson, em que o embaixador diz assim, senhor presidente, os milicos aqui botaram os tanques na rua, o que é que nós vamos fazer? Uai. Isto prova que eles planejaram o golpe ou ao contrário? Que eles estavam vagamente informados de que havia um golpe, mas foram surpreendidos quando a coisa foi lançada. Prova isso. Mas ele diz, está aqui a prova. O senhor não ouve a gravação e acredita que a prova confirma aquilo, quando na realidade ela desmente. Isso é muito comum. Portanto, quando alguém disser, está aqui uma prova, recomendo, lê até o fim, para não ver se a prova é exatamente do contrário. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Aquele famoso caso, né, do sargento que diz que foi incumbido de queimar certos documentos comprometedores do exército. Ele diz, como não tive tempo de queimá-los, eu os enterrei. Quanto tempo leva para você acender uma fogueirinha e quanto tempo leva para você fazer um buraco de 2 metros de profundidade? Então, a coisa prova exatamente o contrário do que está se querendo dizer. A coisa é uma prova contra o depoente e não contra as pessoas das quais ele está falando. Isso é muito comum. No jornalismo brasileiro, isso é quase regra, se você quiser saber. Mas não é só no jornalismo. Isso impregnou na mente desse pessoal esquerdista brasileiro. Todos eles fazem isso. E esse aqui, que não é um jornalista, acaba de fazer. Está aqui o Charles Boxer, prova que os portugueses vieram lá. Então vamos ver como é que termina o negócio. Pois Boxer afirma, sim, que os portugueses fizeram aquelas razias. Mas conclui, aspas, depois de alguns anos de contato com as populações gregas, negras da Senegambe e da Alta Guiné, os portugueses compreenderam que poderiam obter escravos muito mais facilmente através da troca pacífica com os chefes de mercadores locais. Depois de alguns anos, quer dizer, eles ficaram alguns anos tentando essa razia. Daí pararam, né, e começaram as trocas pacíficas. Ou seja, após algumas investidas esporádicas, pararam de capturar escravos e passaram a comprá-los durante 4 séculos. E de quem poderiam comprá-los, se não de quem os havia capturado? O texto confirma o que eu disse, e não o que o Sr. Moreira pretende insinuar com um blefe pueril. Ele dizia, ah, Charles Boxer, você não leu Charles Boxer, acredito que Charles Boxer está confirmando ele, que na realidade, não, os portugueses fizeram lá algumas incursões, logo perceberam que isso não ia dar camisa a ninguém, e depois, durante 4 séculos, começaram a comprar escravos, exatamente como eu estava dizendo. Quer dizer, é a exceção, pequena exceção, que confirma uma imensa regra geral. Sendo impossível contestar a quase completa ausência de europeus nas investidas para a captura de escravos, o Sr. Moreira procura minimizar a diferença moral entre ocidentais e islâmicos, explicando aquela ausência por meras dificuldades materiais. A manobra mal calculada leva-o, porém, a dar sua língua nos dentes ao proclamar, logo antes da citação fraudulenta de Charles Boxer, aspas, Lamento decepcionar as Olavetes. É óbvio que o tráfico consentido para o Ocidente, ele se refere a escravos comprados e não aprisionados, superou em muito a captura direta, pois não haveria meios para apanhar mais de 11 milhões de pessoas a laço em menos de 4 séculos. Fecha aspas. Ele não poderia nos fornecer uma prova mais evidente da sua condição de analfabeto funcional, incapaz de entender o que escreve. Se o tráfico europeu comprou 11 milhões de escravos, mas não poderia tê-los capturado diretamente, de quem mais poderia tê-los comprado, senão de quem os havia capturado antes? E se 11 milhões de pessoas que estavam à venda não poderiam ter sido capturadas em 4 séculos, nem mesmo pelos muçulmanos, então seus antepassados já tinham sido capturados ao longo de muitos séculos anteriores e suas famílias tinham vivido como escravas de geração em geração durante todo esse tempo. O tráfico ocidental inteiro, nessa perspectiva, surge como um mero apêndice do escravismo islâmico. O senhor Moreira nem de longe se dá conta de que, com esse raciocínio de Mentecapto, ele prova a minha tese em vez de refutá-la. Felizmente, não preciso desse tipo de ajuda. Posso argumentar perfeitamente bem por minha própria conta, sem me prevalecer da exploração de incapazes. Mesmo atentando só para o aspecto quantitativo da coisa, há outros aspectos até mais graves que veremos adiante, não há como refutar a conclusão de Tidiane Ndiaye, aspas, podemos sustentar sem risco de erro que o comércio negreiro arábico-muçulmano e as jihadas provocadas por esses impiedosos predadores para obter cativos, foram, para a África Negra, bem mais devastadores do que o tráfico transatlântico. Hã? Então, está aí. Eles são os maiores escravagistas de todos os tempos. Hã? Então, por exemplo, se você pegar, vamos comparar isso com o Império Romano. Hã? O Império Romano chegou a haver 3 milhões de escravos. Hã? No auge, que eram aproximadamente 30% da população. Quase todos brancos, aliás. Hã? Então, quer dizer que só para os países muçulmanos foi 5 vezes mais do que isso. Então, não há nenhuma outra civilização que você possa comparar isso. Se você pegar, por exemplo, o Império Egípcio, bom, o Império Egípcio submetia os trabalhadores a condições cruéis. Mas eles não eram escravos. Eles eram empregados pagos. Sabiam dessa? É? Claro, levavam chibatada, levavam. Mas, pelo menos, juridicamente, eles tinham uma independência, o escravo não tinha. Ele não era obrigado a trabalhar, ele podia ir embora. Então, não há nada que se compare na história inteira do mundo, eu falei dos últimos séculos, não, da história humana inteira. Não há nenhum fenômeno das dimensões e da crueldade do escravagismo islâmico. Então, por uma ironia, são justamente os radicais islâmicos que, se aliando aos comunistas, querem fazer do Ocidente o grande escravagista, o grande racista, etc, etc. Então, uma falsificação histórica completa. Então, eu guardo para mais adiante a bibliografia comprobatória, que já citei parcialmente no meu programa de rádio, e que é inútil, em todo caso, para o senhor Moreira, o qual terá de aguardar a sua tradução por mais umas 3 ou 4 décadas. Só para orientar o expediente, forneço aos demais leitores a indicação de alguns documentos, consciente de que também de nada serve para o senhor Moreira, já que vem em inglês ou francês. Então, aqui uma lista de documentários. São só umas amostras, porque tem mais. Eu peço encarecidamente que vocês assistam isso, para vocês terem uma ideia, do estado atual das investigações a respeito. E, segundo, a monstruosa ocultação que fundamentou essa ideologia terceiro-mundista, na qual a universidade brasileira inteira continua acreditando como se fosse a tradução da verdade. Quer dizer, que esse Gustavo Moreira, ele não é um caso isolado. Ele tem a tipicidade. Quer dizer, ele diz o que milhares de outros universitários brasileiros diriam, e diriam até, como é que diz, com alguma sinceridade, que realmente acreditam nisso. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Olha, antes de tudo aqui, eu queria agradecer a Juliana Rodrigues e o Mário Chainho pelo trabalho espetacular que eles fizeram, juntando todos os exercícios e práticas que eu havia recomendado ao longo dessas aulas de seminário, e deu mais ou menos umas 300 páginas, uma coisa assim. eu queria pedir que nos autorizasse a colocar isso à disposição dos demais alunos, que é de uma utilidade extraordinária, sem prejuízo de que vocês depois o publiquem em livro, se quiserem, tá certo? Está realmente um trabalho muito bom, muito melhor do que eu poderia esperar, tá certo? E realmente dá gosto, né, ter alunos como vocês. Aqui tem uma pergunta que até estranhei um pouco. Vera Viviane pergunta: já foi dito que nada do que o senhor disse pode ser entendido, apenas aceito como autoridade para julgar e entender o que diz e avaliar a sua filosofia, que isso ninguém pode fazer antes de ler toda a literatura universal. Quem disse isso para você? É? Eu não fui. Quem disse está... Quem disse tem algum problema. Né? Então, em primeiro lugar, isso aí é uma coisa... impossível. Se você observar a própria forma lógica do que eu estou dizendo, você vai ver que é impossível aceitar isso como autoridade. Na medida que eu mesmo estou colocando problemas e confrontando contradições, etc. Como é que você vai aceitar uma contradição na base da autoridade? Isso é impossível. Né? E, em segundo lugar, ninguém pode entender a minha filosofia de ler toda a literatura universal. Então, eu também não estou entendendo nada, porque ainda me falta muito para ler toda a literatura universal. Tá certo? Então, essa é uma coisa inteiramente absurda. Isso é coisa que vem ou de algum detrator ou de alguém que realmente não está bom da cabeça. Né? Espero que não tenha sido você mesmo quem pensou uma coisa dessa. Então, vamos lá. Olha, eu estou evitando as perguntas muito longas. Algumas são impossíveis, ainda que sejam interessantes. A Geomarim pergunta: nos últimos anos tenho me deparado com uma questão que vem crescendo na minha vida. Eu gostaria de entender melhor o que é servir a Deus e fazer a sua vontade nas situações concretas da vida. Eu sei que a pergunta é ampla demais, mas o fato é que tenho me deparado com um apelo de pessoas para servir a Deus na igreja. Confesso que nunca me envolvi seriamente em nenhuma igreja. Meus pais são presbiterianos, mas não desempenham nenhuma tarefa na igreja e nunca pareceram se incomodar com isso. Minha ex-namorada, ao contrário, é de uma igreja pentecostal em células e ministra estudos bíblicos constantemente. Pá, pá, pá, pá, pá. Bom, olha, eu não tenho uma fórmula para você, tá certo? E eu digo, bom, você fazer qualquer trabalho para uma igreja, para uma associação religiosa, não é necessariamente servir a Deus. E aí você tem toda uma cadeia de comando que às vezes pode estar truncada ou contaminada, ou intoxicada de algum modo. Fazer a Deus, fazer a vontade de Deus é fazer explicitamente aquilo que Jesus Cristo pediu, tá certo? E que já estava expresso nos 10 mandamentos. É somente isso. Agora, a primeira coisa aí é o seguinte: você tem que tentar entender o que isso quer dizer nas situações concretas da vida. Isso não tem resposta. Eu tenho uma fórmula, pessoal, tá certo? Essa fórmula, se você diz que é presbiteriano, essa fórmula só serve para católico. Tá vendo? Os outros não vão poder fazer isso. Eu sugiro que você, para aqueles que podem fazer isso, que você reze o terço todos os dias pedindo o dom do perfeito arrependimento. Peça só isso. Peça bastante tempo. Né? E um dia o Espírito Santo começa a desempenhar aquilo que é exatamente a função dele, que é mostrar qual é exatamente o seu pecado. Se nós soubéssemos exatamente os nossos pecados, provavelmente nós não os cometeríamos. Tá certo? Mas nós vivemos numa espécie de confusão. Você não pode esquecer o seguinte: todos nós temos um eu substancial, aquilo que nós realmente somos no plano da eternidade e aquilo que seremos eternamente. Tá certo? Durante a experiência desta vida, nós criamos várias imagens que umas nascem, vamos dizer, da nossa própria experiência, nascem, vamos dizer, de atrações, repulsas e temores que nós sentimos com relação ao mundo ambiente. Outras nascem, vamos dizer, da impregnação de papéis sociais que nós desempenhamos. Outras nascem da pressão do grupo, etc, etc. São como se fossem pequenos enredos, tá certo? Como pequenos filminhos que você vai criando, às vezes sem perceber, e que você acredita que eles são você. São eles que você geralmente chama de eu. Tá certo? E essas coisas realmente não são o seu eu. O seu eu só pode aparecer perante Deus Todo-Poderoso. É só ali, só nesse plano aqui você tem um eu. Os outros não são eus. Tá certo? Os outros, vamos dizer, são simulacros de eu. Tanto que eles são provisórios, eles mudam a toda hora. Mas por baixo disso você tem um que não muda. E dá para você conhecer este, tá certo? Mas você tem que se afastar, vamos dizer, das estimulações ambientes. Quando nós nos afastamos da estimulação ambiente, nós dormimos, tá certo? Mas não quando nós estamos orando. Se você está orando um terço inteiro, você começa a funcionar num outro ritmo, tá certo? Mais lento e mais permanente, né? E aos poucos, quem você verdadeiramente é, vai aparecendo. Vai aparecendo primeiro sob a forma de quais são realmente os seus pecados. Aqueles mais antigos, os mais constantes, os mais permanentes, que são, por assim dizer, as mães de todos os outros. Tá certo? Aí você começa a se conhecer, você conhece primeiro o seu estado espiritual. Porque quando nós pensamos sobre os nossos pecados, nós geralmente caímos naquele discurso interno de acusação e defesa, onde você se imagina pior do que é, então você começa a argumentar em defesa própria, tá certo? E esse é tudo num tribunal que você mesmo inventou. Não é o tribunal de Deus. É o tribunal da sua própria invenção, o tribunal que você teme, tá certo? Então, quanto mais você se defende, mais você se acusa, e assim por diante. Então, fica um diálogo interior absolutamente sem sentido. 99% do que as pessoas chamam de moral é isso. E isso tudo tremendamente imoral. Sabe? Então, nós temos que nos apresentar sinceramente perante o Deus Eterno, né? E dizer isso: me dê o arrependimento perfeito, de modo que eu saiba quem eu sou. E eu não minta mais para você. Né? Porque mentir para as pessoas ou mentir para nós mesmos, bom, frequentemente nós mentimos. A mentira é um elemento fundamental da vida social. Aquela história do Kant, de que nós nunca podemos mentir, nem para um ladrão que pergunta onde nós escondemos o dinheiro, é uma moral absolutista inteiramente psicótica. Né? Então, na própria Bíblia tem o exemplo de mentiras. Quando Abraão mente para o sujeito, tipo, fingindo que a mulher dele era apenas irmã dele, ele mente para se livrar de uma situação. Todos nós fazemos isso, e não há como escapar dessas coisas. Mas o pior é nós mentimos para Deus. Tá certo? Então, como tem o caso de Caim. Quando Deus o procura, ele se esconde. Mas não há onde você esconder de Deus. Então você só tem um lugar para esconder dele, é nele mesmo. Então você acaba aceitando, vamos dizer, a se abrir para Deus. Estou falando tudo isso é experiência pessoal, né? Eu não aprendi, lido teologia, não coisa nenhuma, né? Posso até estar dizendo besteira, tá certo? Mas é a minha experiência, e essa experiência foi observada, foi séria, né? Quando você, depois de você rezar o texto muito tempo, né, e entrar naquela espécie de você de monotonia consciente, né? Então, você realmente entra num outro ritmo, um ritmo mais profundo, mais permanente. Aí, pela primeira vez, você tem um vislumbre de quem você é de maneira permanente, o que você é desde o instante que você nasceu e que você será eternamente. Então, esse é o que eu chamo de consciência de imortalidade. A partir da hora que você alcança a consciência de imortalidade, a qual é intermitente, você não consegue permanecer nela, você vai cair na dispersão de novo, mas você pode voltar também de novo, quantas vezes quiser. Eu creio que uma pessoa santa, um homem como o Padre Pio, por exemplo, ele vive permanentemente nessa esfera. Ele já não cai mais para a dispersão. E aí acontece que as suas ações no mundo cotidiano começam a expressar algo daquilo que você realmente é. E, portanto, algo daquilo que Deus quer que você seja. Aí você começou a servir a Deus. Até lá você não serviu nada, não vem com conversa mole, ninguém está servindo a Deus. E tudo o que nós vamos fazer é pedir uma coisa para Ele. É isso? Quer dizer, pedir é o único serviço que nós realmente podemos fazer. Chega uma hora em que Ele faz você fazer certas coisas cuja conexão com a vontade dele, às vezes você mesmo não percebe, mas aí você está servindo ele sem perceber, que é a melhor maneira de servir. Então, essa é uma solução prática que eu tenho encontrado. Eu garanto que para mim ela funciona. Não posso saber se para os outros vai funcionar, porque eu também não sei se as palavras que eu estou usando para explicar isso tornam a coisa mais clara. Né? Aqueles que se puderem se reportar ao curso da consciência de imortalidade, que eu não sei se ele está online ainda. Ele vai entrar online. Tá certo? Nós vamos disponibilizar isso aí como para download. Não vamos poder fazer isso de graça, porque muita gente trabalhou para isso. Mas em breve isso vai estar online. Se reporta ao curso da consciência de imortalidade, porque tudo que eu disse ali é, de certo modo, um prefácio, um prólogo para as pessoas que estão tentando responder essa pergunta. Uma coisa, se você não meditar, não adianta nada você dizer, não, eu quero arrepender os meus pecados, eu quero levar a vida santa, eu quero isso, aquilo, se você não pensa na imortalidade, que é chegado de Miguel do Namu. Mas, se não tem alma imortal, Deus serve para quê? É? Faz o menor sentido. Então, antes de você pensar em Deus, tem que pensar na sua imortalidade, porque ela só vai aparecer perante o próprio Deus. É só perante o próprio Deus que você é imortal. Você não pode ser imortal perante os mortais. Na escala da mortalidade, nós não entendemos a imortalidade de ninguém mais, nem a nossa própria. É certo? Então, primeiro pensar na imortalidade, pensar no paraíso, pensar nas experiências morte clínica, pensar nas visões que as pessoas tiveram, o paraíso e o inferno. Tem o livro do Monsenhor de Seguir sobre condenados do inferno que voltaram e contaram coisas. Você tem essas inumeráveis narrativas das pessoas sofreram morte clínica. Eu mesmo ali no curso eu dei toda a bibliografia a respeito. Você tem o livro do Colton Burpo. Você tem o livro The Boy Who Met Jesus. Você tem os outros livros da Immaculée Libagiza. Você tem as pinturas maravilhosas dessa menina Akiane. Tudo isto é um material precioso. Porque se você não está interessado na sua imortalidade, você também não está interessado em Deus. Porque é através. Veja, quem se comunica com Deus é a nossa alma imortal, não é os estados mortais que a nossa mente passa, não tem acesso a Deus. Não, é impossível você formar sequer ideia de Deus com base nisso. Tá certo? E o fato é que a maior parte das pessoas vive apenas na escala das preocupações mortais, inclusive preocupações morais de ordem mortal, e querem que os outros sirvam a Deus nessa base. Fala, você está pedindo, é impossível. Então, e o negócio da imortalidade só aparece se você pedir, não a consciência de imortalidade, mas se você pedir o arrependimento perfeito. Eu acho que, sinceramente, duas coisas. A irmã Lúcia dizia o seguinte, que não há problema, por mais difícil que seja, que a recitação do rosário não resolva. E eu a isso acrescento, a chave do negócio é o arrependimento perfeito. Porque o que nós geralmente chamamos de arrependimento é um simples sentimento de remorso que entra em choque com o sentimento de autodefesa e cria mais conflito. Sobretudo quando nós confundimos o arrependimento perante Deus com a vergonha que nós temos perante o meio social. Que não é a mesma coisa. Sobretudo num meio social totalmente mundano, laicizado e anticristão como nós vivemos hoje. Né? Então, e eu acho então que o meio de você alcançar isso é realmente essas duas coisas. Né? O rosário, eu não sei para quem é presbiteriano ou batista, eu não sei que outra prática recomendar, não sei, sinceramente não sei. Talvez haja alguma, mas sei lá. Reze o quanto puder e peça o. Então reza o Pai Nosso insistentemente, vai só pedindo isso. Eu fiz isso durante muito tempo. Eu só pedia isso. Eu só quero o arrependimento perfeito. Depois de um tempo começou a funcionar. Demora, não é assim na primeira, não. Demora. Eu não sei porque que demora, mas você não pode esquecer que Deus é mais velho que o mundo, tá? Ele não está com pressa de coisa nenhuma. Ele está com pressa é você, tá certo? E também é necessário que você mude o ritmo da percepção, que você passe para um extrato mais profundo e permanente. E para isso é necessário uma espécie de silêncio. Mas não pode ser um silêncio total, senão você dorme. Esse negócio de, eu vou meditar, eu vou parar os pensamentos. Eu digo, você para os pensamentos, você dorme ou você fica um idiota perfeito. Né? Quer dizer, você vai substituir o fluxo anárquico dos seus pensamentos pelo fluxo da prece. Ela te mantém desperto. Tá certo? E quando vier outros pensamentos, não brinque com eles, não. Deixa eles irem e você volta à prece, e volta à prece, e volta, e volta, e volta. Um dia isso começa a funcionar. Não, tem o negócio da prece perpétua, etc., mas a prece perpétua só exige outras coisas, exige um diretor espiritual que saiba a prática, etc., etc., você não tem isso. Mas escuta, mas um terço custa R$5, pô, né? Então, a Patrícia pergunta, há pouco iniciei o curso de filosofia online, estou gostando muito, gostaria de agradecer pelo seu trabalho. Já no início tenho observado como estudar filosofia me ajudará na minha prática médica, sem sombra de dúvida. Já tenho tentado aumentar o conhecimento da literatura dos melhores escritores. É interessante como isso quase não é comentado na faculdade de medicina. Ler os grandes autores nos ajuda a conhecer melhor o ser humano. A ciência médica avança muito nos conhecimentos técnicos, não há dúvida, mas acaba muitas vezes por não conhecer o ser humano numa dimensão maior. Isso com certeza atrapalha o médico, mas sem dúvida que essa... Bom, dentro do assunto da medicina, estou procurando um bom livro de história da medicina. Muito bem, eu não tenho nenhum livro de história da medicina para lhe indicar diretamente, mas eu tenho a série The History of Magical and Experimental Science, de Lynn Thorndike, que é absolutamente indispensável. É uma série em 7 volumes, uma verdadeira obra-prima da série. E tem muita coisa da evolução da medicina articulada com a evolução das demais ciências, tá certo? Ele também não chega até a atualidade, ele vai até o começo do século XIX e aí para. Eu não sei se os volumes seguintes chegaram a ser publicados, mas só com isso aí você já terá uma ideia. Tá certo? Existe um breve livro de história da medicina publicado em português, o autor chama-se Gordon, qualquer coisa, não lembro se Gordon Thomas. O Gordon Thomas é um jornalista inglês, não sei se é o mesmo. E foi publicado pela E de Ouro, aquilo é muito bom. Mas é um pouco decepcionante, porque ele mostra que só ao longo da história só houve 12 descobertas médicas. O resto é tudo floreio em torno disso. Também recomendo esse livro. Se você está interessado na coisa de Idade Média e Antiguidade, então o certo é o Lynn Thorndike, ainda é a fonte. Thorndike é Thorndike. O primeiro nome é Lin, L-I-N-N. Arthur Pablo pergunta: gostaria de saber como posso diferenciar o pedantismo ou arcaísmo da linguagem culta normal. Como posso saber se certas palavras ou expressões são pedantes, arcaicas ou de uso comum? Por exemplo, a palavra alhures. O senhor comentou em certa aula que ela é tratada equivocamente como uma palavra pedante. Mas, na verdade, o problema está nas pessoas que não a conhecem mais ou não sabem usá-la. Bom, então, em primeiro lugar, você vai ter que tomar como algum exemplo, como medida padrão. Tá certo? Então, os escritores que melhor pegaram assim, a língua mais cotidiana do Brasil e souberam trabalhar artisticamente são, no meu entender, o Marques Rebelo e o Herberto Salles. Então você toma esses dois, por enquanto, isso não é a solução definitiva, mas provisoriamente. Toma esses dois como unidade de padrão. Qualquer coisa que esses dois escreveram, você não pode dizer nem que é pedante e nem que é vulgar. Tá certo? Por motivos que depois veremos, mas pode tomá-los como unidade de medida e você não vai errar. É sempre assim que a gente faz, nós vamos ter que aprender imitando quem soube lidar. Quando você lê esses dois, você já vai ver, sobretudo no Márcio Rebelo, a tremenda naturalidade. Né? Às vezes tem algumas palavras que saíram de moda, porque os livros foram escritos nos anos 40 e 50, tá certo? Mas muito baseado na fala cotidiana do carioca. Tá certo? Toma o Márcio Rebelo como medida e você não vai errar. Né? Manuel Bandeira também serve. Celina Vieira pergunta: Olavo, diz a lenda que o João Alfredo César Vieira, certa vez, ele deu um medicamento homeopático que diz ele deu um clarão. Bom, isso de fato aconteceu, mas eu não sei se é um clarão genérico ou se é um clarão específico para aquela situação. Ele estava dando um curso que ele chamava Geografia das Emoções. E na Geografia das Emoções, ele articulava, né, conhecimento de homeopatia com símbolos astrológicos, alquímicos, geomânticos, etc, etc. E eu via que, por trás do que ele estava falando, e ele não era um expositor muito claro, ele era um sujeito incapaz de dar uma aula. Ele simplesmente ele falava coisa solta, uma aqui, outra ali, é como quem estivesse conversando. Era um conversador maravilhoso, mas não era um conferencista muito bom. E eu via que por trás daquilo tinha um sistema, tinha uma articulação, tinha como se fosse um mapa, um diagrama, né? E por isso mesmo se chamava Geografia das Emoções. Mas eu tentava reconstituir aquele mapa, deve ser assim, deve ser assado, não acertava de jeito nenhum. E ele tinha me contratado para redigir o livro em português, porque ele era argentino. E ele escrevia em português, até escrevia elegantemente, mas era um português espanholado, né? Então me contratou para escrever o livro do curso, e eu chegou uma hora e falou: ó, senhor meu, desisto, não vai dar, porque eu não posso explicar um negócio que eu não estou entendendo, e eu sei que tem um sistema, tem uma unidade por trás disso, mas não consigo pegar. Ele disse: espera um pouco. Daí ele pegou um vidrinho de argento metálico C30, me deu 5 gotas diluídas em água, e 5 minutos depois eu tive um estalo, falei: entendi a tal da Geografia das Emoções. E fui para casa e fiz um imenso diagrama com todas as correspondências simbólicas possíveis, e levei para ele e falei: ah, isso aqui? Ele disse: exatamente isso. Né? Então, olha, funcionou para essa situação, não sei se foi uma outra situação, né? Funcionaria? Então, quer dizer, a partir da associação entre o argento metálico, que é prata, né, e a lua, e o simbolismo da confusão lunar daquela situação, parece que tudo condensou, e a partir do símbolo da lua, o resto começou a se articular na minha mente. Né? E é claro que, em grande parte, eu não estava acertando, porque eu não tinha conhecimento suficiente de homeopatia. Então eu tinha várias substâncias que eu desconhecia, mas eu fui aos poucos tampando os buracos. Pelo mesmo método Hahnemann, eu estudava a substância e experimentava um pouquinho para ver como é que ficava a minha mente. Eu não recomendo que ninguém faça isso, você pode ficar louco no meio do trajeto, mas enfim, era tudo pela causa, eu tinha que fazer as apostilas para isso. No fim, o livro acabou não saindo, essa que é a verdade, né? Mas o sistema inteiro estava articulado, e mais ainda, mais até do que o sistema, eu consegui pegar outros elementos da técnica, por assim dizer, do João Alfredo César Miller. Ele tinha, por exemplo, uma série de ideias sobre psicologia de casamento e divórcio, que ele soltava uma ideia aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E eu, mais ou menos na mesma época, eu consegui captar, falou: ó, doutor, eu consegui explicar aqui qual é a sua teoria a respeito. Né? E ele leu e falou: oh, exatamente isso. Também na mesma época, eu lá no consultório do doutor Miriam tinha muitas aulas sobre a obra do Lipotsondi, que inclusive havia a Sociedade Zonda Brasileira, fundada pelo doutor Miriam, e ele trazia grandes conhecedores da matéria, como o Claude Van Reet, da Bélgica, né, e outros professores que davam aulas a respeito. E o meu acesso à bibliografia era limitado, porque na época eu não lia alemão, hoje eu leio muito mal. Né? Então só tinha pouca coisa do Zondi em espanhol, inglês e francês. Mas mesmo assim, com a bibliografia pequena, mas ouvindo as explicações daqueles gurus e do próprio Dr. Miller, eu consegui fazer uma exposição de conjunto da psicologia do Zondi, que foi levada a ele pessoalmente pelo Claude Van Reet, que a traduziu em francês e mostrou para ele, e o Zondi disse: está perfeitamente correto. Né? Então, essa foi uma época que esse argento metálico, acho que funcionou durante pelo menos um ano na minha cabeça. Não estou dizendo para tomar argento metálico. Naquele momento, dado pelo Dr. Mir, na hora certa, né, funcionou. A base da geografia das emoções era o seguinte, era o lema. Uma substância é uma emoção e uma emoção é uma substância. Então, ele resumiu, no fim, ele resumiu, ou ele resumiu, ou eu mesmo formulei, né, é o seguinte, olha, o que o senhor faz aqui é uma análise junguiana abreviada, porque o senhor, com os remédios homeopáticos, o senhor complementa o símbolo faltante no imaginário do sujeito de modo que desencadeia uma série de intelecções e ele acaba rearticulando melhor sua vida. Ele disse, é isso mesmo. Era engraçado conviver com o Dr. Mir, porque ele fazia, tudo que ele fazia dava certo. Mas na hora de explicar, ele não se explicava muito, não. Né? Ele às vezes falava assim, uma frase aqui, outra ali, e a gente tinha que buscar articulação. Mas eu creio que eu cheguei a entender bastante coisa. Para mim, a convivência com esse homem foi um dom de Deus. Eu saí dali muito mais inteligente do que entrei. Infelizmente, eu não posso fazer essa análise junguiana com símbolos com vocês. Não tenho as qualificações para isso. E, aliás, admirava demais o Dr. Mir, aprendi demais com ele, mas eu jamais tive a menor intenção de ser psicoterapeuta na minha vida. Eu tinha horror daquilo, horror. De pensar aquele homem sentado, ele fazia 12, 14 horas por dia, só ouvindo maluco. Falei, só o senhor que é um santo mesmo. Então, se tem uma vocação que eu não tenho, é essa, de aconselhar pessoas sobre os problemas da sua vida. Né? Então, é esta história. Marra Signorelli, o senhor conhece alguma técnica para melhorar a concentração de quem tem hiperatividade? Olha, estamos falando disso, a homeopatia é um meio excelente. Agora, o problema é o seguinte, é que o único médico homeopata que eu conhecia no Brasil que eu realmente confiava, que era o Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, que era o guru homeopático do Miller, foi ele que ensinou para o Miller tudo que o Miller sabia da homeopatia, e que era um gênio assombroso, o homem morreu. Ele morreu, tinha quase 100 anos de idade. Eu me lembro que com 82 anos de idade ele casou. Casou, segunda ou terceira vez, não sei. Estava muito feliz no casamento, ainda trabalhou muito tempo, até os 90 e tantos. Né, daí aposentou, fechou o consultório, porque ele disse, não, tem um hospital lá no interior que eu tenho que ajudar, então eu vou largar tudo aqui. Não é que ele parou de trabalhar, não, foi lá trabalhar no hospital. O Carlos Ribeiro era realmente um assombro. Entre outras coisas que ele fez, eu sou testemunha, ele disse o seguinte, não vacine nenhum dos seus filhos. Inclusive tinha epidemia de meningite em São Paulo. Ele disse, não vacine seus filhos de jeito nenhum. Se der problema, traga aqui. Tá? Me avisa. E um dos meus filhos pegou meningite. O Percival pegou meningite e foi internado no hospital. Telefonei para o Dr. Carlos Ribeiro, ele foi lá e deu um remedinho para o Percival. No dia seguinte, o Percival estava bom. Então, ele tem autoridade suficiente para dizer, não vacine que eu resolvo o problema. Nunca houve um problema médico que o Carlos Armando Ribeiro não resolvesse. Mas o Miller, na época, tinha uma coleção de colegas, amigos, médicos, que eram assim, o suprassumo da competência. Né? Tinha um médico chamado Doutor, não sei que Barros, agora esqueci. Como é que é? Roberto de Barros. E o Roberto de Barros era um clínico geral. E você chegava lá e começava a contar o seu problema para ele, ele começava a suar frio. Ele sofria com o seu problema. Você já estava meio apavorado, ele deixava você mais apavorado, porque ele fala, não, meu filho, nós vamos dar um jeito nisso. E ele sofria tanto com aquele negócio que ele acabava sempre acertando. Quer dizer, ele não transmitia nenhuma sensação de segurança, ao contrário. Né, porque os médicos geralmente falam com aquela autoridade, ele era exatamente o contrário. Né, ele ficava desesperado e por isso mesmo ele acertava. Tinha várias, uma pequena pleia de gênios, que o Miller com a prática foi conhecendo. Então tudo isso aí, de fato, me ajudou muito. Eu lamento não conseguir, não posso transmitir tudo isso para vocês. Eu não, precisaria outras capacidades que eu não tenho. Eu posso contar o que aconteceu só. Tá certo? E diz, olha, outro psicólogo clínico como o Dr. Miller, eu nunca mais vi. Pode ser que exista. Tá certo? Mas também o segredo do Dr. Miller Também uma vez eu perguntei para ele, então, como é que você faz para curar os caras? Ele disse o seguinte, o sujeito entra aqui, eu sinto qual é a doença dele, eu absorvo aquela doença, eu fico doendo no lugar dele, daí eu trato de mim mesmo e ele sabe. E era mais ou menos isso, era também por identificação, por uma dose de compaixão que eu raramente vi na minha vida. O Miller não chegava a suar frio, mas eu já vi ele acordar às 3 horas da manhã, pensando no problema do paciente, e telefonar para o paciente e dizer, olha, descobri a solução do seu problema daquele. Também vi, eu estava lá, meu irmão estava com esse problema, eu cheguei lá, contei para o Dr. Miller, contei, expliquei, ele fez várias perguntas e tal. Seu irmão não tem nada, porque ele precisa de uma namorada. Diz que ele vir aqui tal dia que eu arrumo uma namorada para ele. E arrumou. E ele está para resolver o problema. E assim foi. Bom, acho que com isso encerramos. Então, né? Então, fico feliz que vocês tenham assistido a aula.